Oi, aqui quem fala é Gabriel Santos. Neste momento é meio-dia e 39 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 26 de, perdão, 26 não. Dia 16 de agosto. Enganei a data. 16 de agosto de 2019. Neste momento são 12 horas e 39 minutos. Como vê, eu estou com. Desculpem aí. Como vocês verem, eu estou com um resfri. Eu estou com. Por enquanto, com uma tentativa de espirro, né? Vocês não acreditam, né? Eu acho que vocês não acreditam nisso. Mas hoje eu vim aqui para explicar para vocês, pessoal, que o YouTube Brasil, com aval dos marxistas, dos sionistas marxistas internacionais, dos globalistas e do STF, maldito comunista, está tentando banir todos os canais de opinião política, entendeu? Da plataforma, né? Segundo a informação do. Segundo alega Esdras Prado, do canal Esdras Prado, do YouTube. E eu acredito, sim, que o YouTube faz questão de legitimar o conteúdo lixo. Perdão. Faz questão de banir canais, né? De boicotar e banir canais de opinião política. Assim, até porque o FoiceTube até agora está querendo banir conteúdos nacionalistas. Conteúdos como Brasileiro de Aço, Fabinho Santos, e etc. Como também conteúdos integralistas, conteúdos que falam de intervenção militar, né, artigo 1º, né, insurgência. Tentando boicotar o Luciano Vieira, boicotar o Gustavo, né? Gustavo do 4CA Flórida e do projeto Ezequiel 33, né? Muitos outros aí. Até sabiam que o Emerson. Até estão tentando boicotar o Emerson Eduardo Rodrigues no YouTube, entendeu? O cara que está denunciando o sistema, o cara que está denunciando as podridões do sistema lá na Espanha. Até a Ivanete Valentim Rodrigues estão querendo boicotar as pessoas que apoiam, outras pessoas que apoiam, né, o ato institucional, o AI-5, né, que eu fico com o pé atrás, né. O AI-5 seria, né, um meio, né, usado. Um meio, né? O artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, o AI-5 poderia ser algo, um meio, né, de botar fogo nesse país, fazer uma revolução nesse país, entendeu? O AI-5, né? Com todo o poder emanado do povo. Artigo 1º, Constituição Federal, parágrafo único da Constituição Federal, todo o poder emanado do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Mas já que as urnas eletrônicas são uma fraude fabricada pelas máfias de bolso Smartmatic, com aval da ONU comunista e dos Rockefellers, dos malditos Rockefellers, os mesmos Rockefellers que fundaram o CFR, o mesmo CFR qual Jair Bolsonaro, quando deputado em 2017, entrou para bater um papo sobre bilateralismo, né, com a bandida Illuminati Shanuke O'Neill, com a criminosa lá em Nova York, nos Estados Unidos. Entendeu? Mas já que as urnas eletrônicas estão fraudadas, já que as urnas eletrônicas são fraudadas, então não tem como haver, não existe representante do povo. Ninguém representa o povo, cara. Até porque já está provado que o então senador major, perdão, o então deputado federal de São Paulo, Major Olímpio, que hoje é senador por São Paulo, pelo PSL, ele ao invés de agradecer aos irmãos, desculpa, ao invés de agradecer aos seus eleitores, aos seus supostos eleitores, agradeceu aos irmãos maçons. E tem o disparate de o desgraçado tem o bandido criminoso de farda tem a coragem de o disparate de dizer que quer implantar os princípios da maçonaria no Senado Federal. São os mesmos que o do comunismo. Assassinar, roubar e destruir. Os princípios da maçonaria são os mesmos que o do comunismo. Entendeu? Os mesmos que o do comunismo. Entendeu? Então, pessoal, para vocês verem que, infelizmente, essas eleições são uma farsa. Nenhum político nos representa, cara. E aí, para nossa tristeza, nenhum militar nos representa. O Mioto, você acha que o Mioto vai resolver alguma coisa para vocês, cara? Pessoal, me desculpem. Me perdoem falar desse jeito. O Mioto não vai resolver nada, cara. O Mioto é o marionete do sistema. Pujol também. Heleno, Mourão, todos eles são marionetes do sistema. São canhotos, melancias, cavalos de Troia, dos marxistas internacionais, dos globalistas. Não são patriotas. São bandidos de farda. Nenhum militar nos representa, nem político, nem militar nos representa, nem juiz nos representa. Ninguém nos representa. Ninguém nos representa. Não existe. Essa Constituição Federal aí é uma farsa. Em 1978, a Constituição é uma mentira. É uma mentira para enganar o povo. Cria uma Constituição, promete uma coisa e fazem outra. Por quê? Porque estão no poder. Eles fazem com o poder o que eles querem. Entendeu? E o povo que se dane na visão deles. Entendeu? Por isso o Brasil não é Brasil. E ainda tem gente achando que o Brasil é uma democracia. Que o Brasil era uma democracia. Democracia? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Itália, Alemanha. Lá é democracia. Ditadura? Rússia, China, Coreia do Norte, etc. Entendeu? O Brasil não é uma democracia e nem do menos uma ditadura. Brasil é uma zona. O Brasil é um bordel. Comandado por políticos. Por políticos corruptos, empreiteiros, doleiros, banqueiros, lobistas, mega especuladores financeiros e companhia. Entendeu? Se aproveitando da miséria do povo brasileiro, desemprego, comunismo com as elites e socializa a miséria, desemprego, decepção, a desgraça com a gente. E o resultado? O resultado é que somos o maior povo hipócrita e idólatra do mundo. Por isso que nós temos o governo que merecemos. Nós, o povo brasileiro, temos um governo que merecemos. Um governo ladrão, corrupto, mentiroso, gigolô do dinheiro público, entreguista, conivente com os crimes da esquerda caviar, porque eu duvido que o Lula tá preso. O Lula não tá preso porra nenhuma, eu duvido. Eu quero pagar pra ver, eu quero ver o Lula preso mesmo. Se o Lula realmente tá preso, eu quero ver mais alguém preso. Eu quero o Cabral preso, eu quero o Eduardo Cunha permanecer preso no xadrez. Eu quero Sérgio Moro preso, Bolsonaro preso, Gleisi Hoffmann preso, Toffoli preso, todos esses lixos, presos, né? Ainda mais se tem eleições, né? Em 2020, pessoal, não se engane. Em 2020 haverá eleições. Em 2020 haverá eleições, não se engane. Tem gente que vai dizer: ah, não vai haver eleições em 2020. Vai haver, eu aposto e pago para ver que no ano que vem vai haver eleições. Até que me prove o contrário. Ainda mais terão eleições para prefeito, vereador, né? É política do xadrez. Entendeu? Joyce, Reinaldo Azevedo, Greenwald, Lula, Moro, Gleisi Hoffmann, Bolsonaro, Mourão, todos são da mesma laia. Não vale nada. Nenhum político nos representa. Nenhum militar nos representa. Nenhum juiz nos representa. Nenhum juiz federal. Quando eu falo juiz federal, eu falo nenhum juiz do judiciário federal nos representa. Então, pessoal, tire um cavalinho da chuva com essa coisa de intervenção militar. Esqueçam intervenção militar. Esqueçam essa tal de insurgência, porque eu não acredito. Me desculpem, mas eu não acredito numa insurgência, eu não acredito numa intervenção militar. Uma boa, falo assim, uma boa. Eu não acredito, com todo o meu respeito, eu não acredito nisso. Agora, o que eu vim aqui pra falar pra vocês também, bem feito pro Alexandre Frota, bem feito pro lixo do Frota. Saiu do PSL, foi demitido do PSL, né? Vai tentar migrar pro DEM ou pro PSDB. Vai ser algo pior. O Frota vai ser uma oposição forte ao governo Bolsonaro. Vocês escrevam o que eu tô falando, pessoal. O Frota será uma oposição. Era da base aliada do governo Bolsonaro. Vai acabar se tornando uma oposição ao governo. A esse governo aí. Não tô defendendo o governo Bolsonaro. Quero que o Bolsonaro se dane. Eu quero que o Bolsonaro se dane e vai pro raio que o parta. Bolsonaro é um cavalo de Troia, um comunista. É um comunista travestido de conservador. É um neocon, trotskista, entreguista, liberal. Que não vale o prato que come. Não vale a roupa que veste. Não vale nada. Um incompetente. Com 28 anos de vida política, é um incompetente. Igual o Lula. É igual o Lula, marionete do Lula, metido a conservador, né, a direita, né, coisa que não é, neocon, Mourão, melancia, entreguista, melancia, cavalo de Troia, outro cavalo de Troia, neocon, liberal, fabianista, melancia, entreguista, quer entregar o Brasil de vez para a máfia americana, para a máfia russa, para a máfia chinesa e para a máfia israelense, como se não houvesse amanhã. E o povo que vai pagar a conta, né, por isso, né? O povão humilde, pobre e trabalhador, que é um verdadeiro povo conservador. O povo conservador que paga a conta. O mesmo povo conservador é o povo pobre, humilde e trabalhador. De classe média baixa. Que acorda a hora que pode, né? Pra arrumar um bom emprego, né? Pra trabalhar, pra ter que engolir sapo de patrão, né? Entendeu? É um povo que... Esse é o povo conservador. Um povo pobre, humilde, de classe média baixa, que é tão ignorado tanto pela falsa direita, como também pela esquerda sumida. Entendeu? Aí eu vi hoje o vídeo do canal Projeto Ezequiel 33, o vídeo do Gustavo, do canal Projeto Ezequiel 33. Ele estava aí colocando áudio, né? Colocando áudio com fato. Com fatos, não é fake. Com fato, um áudio, não um vídeo, um áudio, em que os youtubers de direita, em que os fakes, os youtube, os funkins, youtubers de direita, os funkins dead, né? Dos youtubers de direita, querem fazer uma manifestação no dia 25 de agosto. Se eu não me engano, em São Paulo, né? Eu acho que é em São Paulo mesmo, né? Na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu acho, né? Eu não sei a cidade. Mas eles querem fazer uma manifesta. Uma manifestação para alienar o povo, para alienar o gado, né? Os youtubers de direita. Aquele cara aí do GDN, o Cavalo de Troia, né? O Giro de Notícias, o Cavalo de Troia, o oportunista. Um outro oportunista. É igual ao MBL. Mil vezes igual ao MBL. Se alinhando o quê? Com a máfia Avança Brasil Maçons. Que é uma máfia criminosa. Que é uma organização que faz parte da organização criminosa da maçonaria. Maçonaria azul e maçonaria vermelha. Estão querendo fazer manifestações para alienarem o gado, estão colocando em prática o mesmo trajeto que o pessoal do que eles, entre aspas, combatem. Hoje em dia eles estão combatendo só o PT. Cadê eles combatendo o PSDB, o MDB, os fabinistas? Isso prova que esses youtubers de direita não são de direita porra nenhuma. São cavalos de Troia. Como diz, são cavalos de Troia. São canhotos, entreguistas e canhotos. Só servem para alienar o povo, tratar o povo brasileiro como gado, principalmente seus manifestantes, os seus alienados bolsominions, olavetes. Igual, se comportando igual, né? Muitos bolsominhos e muitos olaviados estão se comportando igual os liberaloides, os luletes, os alquiminetes, os tucanetes, petralhas e estocanalhas e etc. Os temeretes, né? Então, esses youtubers da falsa direita, né? De direita não são coisa nenhuma. São youtubers da falsa direita, né? Porque direita não são porra nenhuma. Mesmo que fossem de direita, não são conservadores. São liberais, bundeiros, enrustidos. Porque, pelo que eu saiba aí, a maçonaria sempre foi contra o conservadorismo. Sempre foi contra o patriotismo e contra a família tradicional. Sempre a maçonaria foi contra a inocência das crianças. Foi contra a inocência dos jovens. A maçonaria é contra os valores morais e éticos judaico-cristãos. É isso que eu tenho para falar. Como é que pode se dizer conservador? Como é que pode ser uma pessoa defensor da família, de Deus, da pátria, da família, e se alinhar com maçons? Não tem lógica. Ou você se alinha com Deus, com a pátria, com a família, ou você se vende para a maçonaria. Quem é conservador não se vende para a maçonaria. Bolsonaro se vendeu para a maçonaria. Não é um conservador. Nunca foi um conservador. Nunca foi a favor da família. Nunca foi a favor de Deus. Nunca foi a favor do patriotismo. Até porque bate continência para os Estados Unidos. Imagine se batesse continência para a China. Aí ia ferrar de vez. Imagina se, desse continente, se Bolsonaro vai desse continente para a China, para a Rússia. Ferrou de vez. Ferrou de vez. Piorou. Aí que piorou, como dizia o Guilherme de Santiago. Como cantava a dupla sertaneja Guilherme de Santiago. Daí que piorou. Puxa o sanfoneiro, enche o fôlego do entreveiro. Foi pro baile e piorou. É isso mesmo. É isso mesmo. Esses youtubers da falsa. Entendi. Eu sabia que o Terça Livre é outro, são outros cavalos de Troia. Oportunistas. Traidores da pátria. Traidores da pátria. Os paga-paus do Cid Muhammad Ibrahim das Taricas. O Cid Muhammad Ibrahim das Taricas. O Dercy Gonçalves da Virgínia, Olavo de Carvalho. Cavalo de Troia. Todos os cavalos de Troia, cara. Não adianta. Poucos se salvam. Poucos se salvam. Nesse ano de 2019, as máscaras estão caindo de vez, cara. Imagina 2020. Conde Lopé, né? A vulga Raquel Polaca, né? A vulga Raquel Polaca, né? A metida alemã, né? Né? Fazia Sieg Heil, né? Mas só falta fazer Sieg Heil. Qual os neonazistas fazem? Igual os neonazistas fazem, só falta o Conde Lopé fazer o Sieg Heil. Implantar a suática no peito, né? Aí fudeu de vez. Um esquerdopata enrustido. E ainda defensor ferrenho da Igreja Católica. Achando que a Igreja Católica é oposição à maçonaria. Mentira, cara. Nenhuma igreja se opõe aos princípios maçônicos. Por quê? Porque a Igreja Católica foi construída por maçons, a Igreja Mórmon foi construída por maçons, a Reforma Protestante foi fundada por um maçom chamado Martin Lutero. O calvinismo foi fundado pelo João Calvino, também era maçom. Eu não estou afirmando, não estou afirmando 100%, mas tem 99% de probabilidade que pode ser isso mesmo. Pode ser isso mesmo. Acredite ou não acredite. Eu nem quero que acredite no que eu tô falando. Mas se vocês puderem, vocês podem pesquisar. Por isso que eu não frequento igreja nenhuma. Eu não frequento igreja nenhuma. Eu não frequento templos construídos por mãos de homens. Não frequento prostíbulos. Prostíbulos não se passam de prostíbulos construídos por mãos de homens. Independente se o cara é crente. O cara pode ser crente, pode ser ateu. Mas pelo menos não indo em prostíbulo é a conta. Pode ir qualquer lugar que for, menos em prostíbulos com rótulos de igrejas. Porque prostíbulos com rótulos de igreja é pior do que bordel. Pior que cabaré, cara. Pior que o bordel, pior que a boate. Pior que o cabaré. Entendeu? Porque só esses falsos profetas vivem de oportunismo. Oportunismo por oportunismo. Vindo aí de roubar dinheiro do povo. Roubar dinheiro do povo. Como Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, Ingrid Duque, Papa Francisco, Fábio de Mello, etc. Todos eles são do sistema. Entendeu? Todos esses caras aí são do sistema. Do sistema do Umbanda até a Igreja Católica. Perdão, da Do Umbanda até as igrejas neopentecostais. Da Umbanda até as igrejas neopentecostais. São prostíbulos que só servem para destruírem a sociedade, desorganizar a sociedade. A sociedade brasileira está sendo desorganizada até agora. Porque, claro, por causa disso, os donos do poder mundial estão ganhando lucro acima da desgraça alheia. Ah, vamos entregar o Brasil. Ah, vamos privatizar os estatais para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia, para o Reino Unido. Cadê o retorno dos impostos que o cidadão, que você, trabalhador, paga? Você, pagador de impostos, paga. Porque eu, sinceramente, eu não legitimei o voto, já que ninguém vota em ninguém, e as urnas são compradas por criminosos do colarinho branco, por máfias do colarinho branco, já que é assim. Então eu legitimei o voto pro Bolsonaro para presidente, não para ele fazer o que os donos do mundo querem, e sim para fazer o que ele deveria ser feito, ter feito pelo povo brasileiro. Ah, mas ele acertou algumas coisas. Não interessa. É claro que eu não quero perfeição nem nada, cara. Isso não é minha intenção, querer perfeição. Não, não quero perfeição. Mas eu quero que as coisas melhorem, que as coisas fiquem direitinho. Eu não quero perfeição nem nada. Eu não tô querendo perfeição. Mas eu quero um presidente que seja corajoso, que não seja arregão, que não seja conivente. Não precisa ser... Eu não quero perfeição de ninguém, de nenhum presidente. Mas eu quero um presidente que tenha coragem, que seja macho, homem. Que seja macho, que tenha, toma postura de homem alfa, de macho alfa. Que conduza o Brasil para o rumo certo. Que faça o Brasil andar nos trilhos. Que seja um presidente macho, com a postura de macho alfa, de homem alfa. Que não se arregue para país nenhum. Que não se arregue para os Estados Unidos. Que não se arregue para a China. Que não se arregue para Israel. Que não se arregue nem para o Irã, nem para o Hyde Park. Mas que se arregue para o povo brasileiro. Mas já que essa Constituição... Espera um pouquinho. Já que essa Constituição brasileira é uma farsa, é uma mentira... Espera um pouco. Já que essa Constituição brasileira é uma farsa, uma mentira, aí... Então agora só falta colocar a porra, os vagabundos, dos liberais de merda, querem implantar o parlamentarismo branco, que é mesmo modelo da Rússia. Os vagabundos do MBL, do Vem Pra Rua, esses lixos aí, esses deputados lixos, com a ajuda do canhoto, do Rodrigo Maia, da alpinista social da Joyce Hasselman e companhia, né, de catéreo, da falsa direita, né, essa falsa direita aí, que o Bolsonaro faz parte, Bolsonaro, Olavo e companhia fazem parte, espera um pouco, fazem parte, quer implantar o porra do parlamentarismo branco, que é o mesmo modelo que o parlamentarismo da Rússia. É, pessoal, as máscaras estão caindo. Muito obrigado e cara, é realmente, é pra se decepcionar, cara. Eu tô decepcionado, cara. Eu já decepcionei, já tô decepcionado. É isso que eu tive pra falar, muito obrigado. Olha, tem uma...